Repórter Cidadão. Brasil é o país com mais ansiosos do mundo, 18 milhões de pessoas. Confira no quadro Saúde e Cidadania com Lina Rocha. Saúde e Cidadania. O Brasil é um país de ansiosos. De acordo com pesquisa da Organização Mundial de Saúde de 2017, o país detém o maior número de ansiosos do mundo. São 18 milhões e 600 mil pessoas no Brasil vivendo com algum tipo de transtorno causado por ansiedade. A doutora Gilda Pauliello, psiquiatra e psicanalista, professora da Faculdade de Pós-Graduação IPMED, explica quais são as possíveis causas da ansiedade. Nós podemos inferir as causas principalmente na instabilidade social, econômica e política do país e altíssimo nível de violência no Brasil. É claro que, junto a isso, tem os fatores individuais, porque nem todos têm o mesmo índice de ansiedade. Então, o fator individual também é muito importante. Esse fator individual está ligado às questões genéticas e às questões adquiridas, como que cada um foi criado, como que ele absorveu as coisas do meio e o que ele faz com isso. Tem um dado aqui de que as mulheres são as mais afetadas, né? E por que as mulheres elas têm mais tendência ao transtorno? Olha, se nós formos fazer um estudo da prevalência no sexo, da maioria das doenças, dos transtornos psiquiátricos, nós vamos ver que essa prevalência é muito maior nas mulheres. Tem a questão social, questão cultural e a própria fragilidade do organismo feminino, variação hormonal, mas tem uma questão que é subjetiva, mas que na clínica eu vejo muito presente e que eu acho que deforma um pouco esses valores. As mulheres são muito mais capazes de falar das próprias dificuldades, dos próprios medos, das suas fragilidades, do que os homens. Então, essa porcentagem, isso interfere nas pesquisas nesse sentido, das mulheres confessarem mais suas fraquezas e suas dificuldades do que os homens. Quais são os tipos de transtornos causados pela ansiedade? Uma inquietação muito grande, uma sensação de que alguma coisa vai acontecer. A pessoa ela tem um medo vago, ela não sabe exatamente o que é, mas é muito presente essa sensação. A ansiedade, ela tem componentes psíquicos, que está ligado a esse medo, essa sensação constante de preocupação, de antecipar problemas, e tem também os sintomas físicos muito proeminentes. E vai causar vários danos, né? Por exemplo, dores musculares, bruxismo, tensão no corpo todo, comprometimento do sono. E doutora, quais são as formas de tratamento? É possível tratar a ansiedade? Sim, é possível e super necessário que sejam tratados. Considerado do ponto de vista individual de cada pessoa, é importante que a pessoa primeiro seja avaliada por um médico para que se possa ver a extensão dessa ansiedade, o dano que ela está causando, tanto a saúde psíquica quanto a saúde física da pessoa, se ela é paralisante. Então, de acordo com o grau da ansiedade, a gente vai estabelecer o que é necessário para o tratamento. Reportagem Lina Rocha.